Dramas da Vida. Rádio Teatros com uma história completa em cada CD. A Vingança. Tudo, senhor Morão. Então vamos ao relatório seguinte. Quero isto tudo pronto para amanhã, quando o banco abrir. Sim, senhor. Deve ser aborrecido para você ter que vir trabalhar aqui em minha casa à noite, não? Não me importo. Você é uma boa secretária e será recompensada oportunamente. Obrigada, senhor Morão. Quem é? Sou eu. Quero falar um pouco com você, Nathaniel. É, sua senhora. Estou ocupado, Júlia. Mas eu não demoro. Por favor, Célia. Deixa entrar e espere um pouco lá fora. Sim, senhor. Eu deveria sentir ciúmes de sua secretária. Ela é bonita e passa horas fechada com você nesse gabinete. Ora, deixe de tolices e diga logo o que quer, Júlia. Ainda tenho muito o que fazer hoje. Eu preciso dinheiro. De novo? Se não me engano, dei a você um poupudo cheque há coisa de 3 dias. Comprei alguns vestidos e o dinheiro acabou. Ah, você compra vestidos demais. O que faz com tantos? Ah, o que faz com tantos? Como esposa de um banqueiro importante, preciso me apresentar à altura, você não acha? O que diriam de você se eu me apresentasse com o mesmo vestido todos os dias? Juliano, não vou mais lhe dar dinheiro esta semana. Mas você é um miserável. É um dos homens mais ricos dessa cidade. E talvez o mais miserável. Talvez eu estivesse na miséria. Se você pudesse gastar à vontade, minha querida. Casar com você com separação de bens parece que foi a coisa mais acertada que fiz em toda a minha vida. Ah, está bem, viu? Está muito bem. Mas você vai se arrepender por me tratar assim. Juro que vai. Pode vir, Célia. Posso datilografar agora? Sim. Enquanto eu revejo esse último relatório. Minha família é um caso sério. O senhor falou comigo? Não é nada. Continue. Posso entrar, tio? Um minuto só. Estou ocupado, Clécio. Eu não vou lhe roubar muito tempo, não. O senhor quer que eu saia? Não, Célia, não. Continue seu trabalho. O que é desta vez? Tio, um amigo meu tem ideia de montar uma indústria formidável. Clécio, eu não vou mais fornecer capital para os seus negócios malucos. Eu já tenho tomado grandes prejuízos com isso. Mas tio, Nathanael, eu garanto que desta vez a coisa vai... É inútil insistir. Se você quiser trabalhar no banco, seu lugar continua vago à sua espera. Mas não me peça mais dinheiro para jogar fora. Tio Nathanael, eu não nasci para passar a maior parte de minha vida sentado atrás de uma escrivaninha. Eu tenho visão mais ampla do que o senhor imagina, mas tio. Mas não vai mais realizar essas visões à minha custa. Isto é final, Clécio. Não insista mais porque estará perdendo seu tempo. O senhor pode me ajudar e não quer. Exato. Não quero. Agora saia, por favor, porque eu preciso trabalhar. Sim, senhor. É só o que eles querem de mim, Célia. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas seu sobrinho não parece ser má pessoa. Não. Ele não é propriamente um mau rapaz. Mas tem as 10 mais malucas do mundo. Olha, eu já financei 3 de suas indústrias maravilhosas. E nas 3 ele deu com os burros na água. Agora, por favor, é hora de parar. Talvez que... se o senhor o ajudasse mais uma vez... ele tornaria a fracassar. Clécio não tem cabeça para a espécie de negócios com que se mete. Ele deveria estar no banco trabalhando comigo. Mas não quer. Sabe, eu criei como um filho, entende? Quando meu irmão morreu... Clécio contava 10 anos de idade. Eu o trouxe para esta casa e tratei de encaminhar na vida. Mas parece que fracassei. Não quis estudar. Não quer trabalhar no banco. Tudo que quer é meter dinheiro em empreendimentos malucos que sempre dão em nada. E eu decididamente não vou mais financiar essas doidices. Pode ser que assim ele tome jeito e resolva ir trabalhar no banco. Quem é? Vim saber para que hora o senhor quer o carro amanhã, patrão. Às 8, Manuel. Como de hábito. Com sua licença. O senhor quer editar um novo relatório agora? Eu acho que vou parar por hoje, Célia. Não vai dar para ficar pronto de maneira alguma. Terminaremos amanhã no banco. O senhor é quem sabe. Você não está cansada? Eu confesso que um pouco. Então tire esses papéis da máquina e vá para a sua casa descansar. Sim, senhor. Acho que dá para terminar tudo no banco amanhã até a hora do almoço. Isso mesmo. Até amanhã, seu amorão. Até amanhã, Célia. Pronto? Sim. Sim, sou eu mesmo, Machado. Como vai? Mais ou menos bem. Ah, sim. Sim, os títulos. Desconto, sim. É, você pode me levar no banco amanhã e providencio logo o desconto para você. Oh, que é isso. Não tem nada que agradecer. Você é um bom cliente, também um amigo. Sim, pode contar comigo sempre que precisar, hein? Até logo. Tem... quem é? Ah, você. Não esperava que... mas... que é isso? Esse revólver. Você não vai... Você fica... Você de novo, Sérgio? Dona Júlia, eu esqueci o meu casaquinho no escritório do senhor Mourão. Senti frio lá fora e tive que voltar para apanhar. Vá buscar. Ele ainda está no escritório. Com licença. Senhor Mourão? Ele não responde. Naturalmente pensa que sou eu e faz que não ouve. Abra a porta e entra de uma vez. Sim, senhora. Senhor Mourão? Que é, Célia? Ele está quieto, debruçado sobre a escrivaninha. Senhor Mourão? Meu Deus! Célia! O que foi, Célia? Olhe! Meu Deus! Que é isso, meu Deus? Meu Deus, que horror! O que aconteceu aqui? Quem gritou, hein? Olhe, Clécio, olhe! Ele está morto? Tio Natanael está morto? Meu Deus do céu! O revólver está na mão dele. Não devemos mexer em nada. Vamos, Vamos todos sair daqui. Eu vou telefonar para a polícia imediatamente. Venha, tia Júlia. Venha, Célia, venha. Bem, Mário, acho que está tudo resolvido. É o que parece, comissário. Parece não, Mário, está mesmo. O homem suicidou-se com um tiro que acertou em cheio no coração. E agora é tratar de remover o corpo para o Instituto Médico Legal para que faça autópsia. O legista disse que ele morreu às 8h30, mais ou menos, hein? Sim, exatamente. Sabe só o que eu aliás estranhei, comissário? Sim. Haviam três pessoas na casa na hora do suicídio e ninguém ouviu o tiro. Mas isso é fácil de justificar. Olha, esse gabinete tem paredes grossas e a janela coberta por um reposteiro também grosso, de veludo. Além disso, tanto a porta como a janela estavam fechadas. E considere que além daquela porta há uma espécie de antessala, também com porta fechada para o interior da casa. Seria muito difícil para quem estivesse por lá, como estava a esposa do morto, o sobrinho e o chofer, ouvir um tiro dado aqui com tanto isolamento acústico. É, o senhor tem razão, senhor. Você, Mário, pode agora tratar da remoção do corpo. Posso entrar, comissário? O inspetor Lopes. Oh, não! Você não, Lopes. Eu soube do caso na chefatura. E achei que você poderia estar precisando de auxílio. Como se trata de um homem importante... Lopes, eu já tomei todas as providências e o caso está resolvido. Até logo, sim? Deve estar precisando de você na chefatura. O morto é aquele ali, coberto com um lençol? Sim, e já vai ser removido para o Instituto Médico Legal. Mário vai providenciar. É mesmo o banqueiro Nathanael Morão? É, e ponto final, por favor. Eu detesto quando você aparece, porque há complicações na certa. Esse é um caso líquido e não quero ter mais a menor amolação. Até logo, Lopes. Oh, até logo, então. Diga uma coisa. Que é... Você já prendeu o assassino? Não há nenhum assassino, Lopes. E não me venha querendo inventar um. O homem suicidou-se, está acabado. Até logo, Lopes, até logo, definitivamente, está bem? Como é que você sabe que ele... Ele se suicidou? Ora, porque está provado, homem. Não me convence. Quando um homem importante como Nathanael Morão morre, é preciso uma causa muito forte para justificar suicídio. Gente da importância dele não se suicida assim, sem mais nem menos. Quer saber de uma coisa, Lopes? Não me mande. Vá para o diabo que o carregue! Vá para o diabo! O senhor sabe que o inspetor Lopes jamais se afasta da cena de um crime enquanto não está bem certo. Ah, não houve crime algum. E não me venha você também com a mesma bobagem. Comissário, amigo... Não sou seu amigo. Comissário, eu ia saindo, mas eu resolvi voltar. Eu estou vendo. Escute, afinal de contas, nós somos colegas da polícia, embora em funções meio diferentes, não? Uhum. Eu acho que não há mal nenhum, assim, você me relatar o tal caso como aconteceu. Uhum. E também as conclusões a que chegou e por que chegou a estas conclusões. O que lhe parece? Você é um anjo, Lopes. Obrigado. De asas de morcego. Eu estou ouvindo. Pois bem, o banqueiro Natanael Mourão suicidou-se ali, naquela escrivaninha, com um tiro no coração. Foi encontrado pela secretária e pela esposa, debruçado sobre o tampo da escrivaninha, ainda apertando o revólver entre os dedos. Apertando o quê? O revólver entre os dedos. O revólver. O legista atestou morte instantânea. E eu só encontrei no revólver as impressões do próprio morto. Sim. Para finalizar, meu caro amigo, ele deixou um bilhete lacônico dizendo que se matava e que não culpasse ninguém do seu ato. Tudo simples e já inteiramente resolvido. Como vê, você não tem mais nada que fazer aqui, meu amigo. Você está mandando embora? De leve. Você conversou com as pessoas da casa? A mera formalidade, naturalmente. Sim, mas o caso já estava resolvido. Eu posso olhar o corpo? Só por um instante. Lopes, é melhor você... Posso olhar o corpo, comissário? Ai, só um olhadinho. Olhe. Só um olhadinho. É. Morto com um tiro certeiro no coração, hein? Deixe de bulir no cadáver, por favor, Lopes. O caso está encerrado e fim. Ai... É o diabo. O diabo é você se meter onde não é chamado. O caso está resolvido e não se meta mais, por favor. Você disse que o homem deixou um bilhete? Disse. O que lhe parece de eu ver o bilhete? Posso ver? Pode, Lopes. Aqui está. Leia e se convença de uma vez por todas que não tem mais nada que fazer aqui. Está me mandando embora? De novo. Um bilhete batido à máquina e nem está assinado. Naturalmente, ele esqueceu. O que é que você está procurando? A máquina de escrever. Está ali, meu caro, naquela mesinha. Já foi cuidadosamente examinada. Agora, quer fazer o favor de dar o fora, caro inspetor Lopes? Eu vou. Vou agora mesmo de uma vez. Mas antes de sair, eu digo que você está equivocado. Até logo. Lopes, espere aí. E que é, comissário amigo? Que história de equivocado é essa? Muito simples. Meu caro amigo vai encerrar o caso como suicídio quando está na cara que o homem foi assassinado. Passe bem. Lopes, volte aqui, por favor. Volte aqui. Lopes, olha aqui para as minhas têmporas. Deixa eu ver. Cabelinho branco, cabelos, hein? Cabelos brancos. Cãs, está vendo? E eu não tinha cabelos brancos antes de você ir trabalhar na chefatura. Quando você me apareceu naquela porta, eu sabia que iriam surgir complicações e que o meu sossego havia acabado. Mas eu já vou embora, comissário. Eu já até já ia saindo. Vai nada. Mas eu quero ir embora. Não depois de dar um tiro desses no meu calo de estimação. Você disse que Natanael Mourão foi assassinado. Exatamente. Pois agora, meu caro, tem que justificar o que disse. Ou justifica, ou palavra, como lhe parto a cabeça como um coco. Se o caro comissário quiser, né, que eu trabalhe no caso, eu posso tentar solucionar a questão ou a questão. Eu já sabia que você não ia explicar coisa alguma. Eu nem deveria ter perguntado, uma vez que estou acostumado com o seu modo de agir. Vá lá, comece. Muito bom. Em primeiro lugar, descreva-me todas as pessoas que se encontravam na casa quando o banqueiro morreu. Quem é que se encontrava na casa? esposa do morto, a esposa a dona do morto. Júlia Mourão. Dona Júlia Mourão. Está em estado de choque. Nem pude interrogá-la direito. Se for preciso, eu tento isso. Bom, siga, siga, siga. Há também Clécio Mourão, sobrinho e protegido do morto, filho de um irmão de Natanael. Ficou órfão aos 10 anos e foi criado pelo tio como filho, com todo carinho. Natanael foi mais que um pai para ele. Quem mais? Manuel dos Anjos. Manuel do quê? Manuel dos Anjos, uma espécie de criado grave chofer. Ah, sim. Muito dedicado ao patrão, dá até para desconfiar, está inconsolável com a sua morte. E por último, a secretária particular, Célia Santucci. E o que, que ela está fazendo aqui? Ela veio trabalhar com o banqueiro para acertar uns relatórios atrasados. Disse que ele a dispensou às 8 horas e que ela saiu. Voltou. Quer dizer, na rua ela sentiu frio e lembrou que havia esquecido aqui o seu casaco. Então ela voltou para apanhá-lo e foi recebida na porta por Dona Júlia. Veio até aqui e Dona Júlia a seguiu. Bateu na porta várias vezes e não obteve resposta. Abriu e entrou, vendo Natanael na escrivaninha. Não percebeu logo que estava morto. Julgando que estivesse adormecido, tentou chamá-lo e aí então viu sangue e o revólver. Então gritou. Dona Júlia, que estivera naquela porta, correu e as duas constataram, horrorizadas, que o banqueiro estava morto. Logo apareceu Clécio, atraído pelo grito de Célia, e confirmou a morte do tio. Não deixou que tocassem coisa alguma, levou-as daqui e telefonou para a polícia. E isso é tudo, meu caro. Pois eu vou querer conversar com essa gente toda. Mas com um de cada vez. Diga-me, ao menos, como você pode afirmar com tanta segurança que Natanael Mourão foi assassinado? Eu conheço você, eu conheço. Quando diz que houve crime é porque houve mesmo. Como foi? Depois eu digo, comissário. O quê? Depois eu digo, depois eu digo. Agora vamos conversar com o pessoal da casa. Isso é o que importa realmente. Eu tentarei, em primeiro lugar, interrogar Dona Júlia, a esposa do morto. É, eu sei que é muito difícil para a senhora responder a perguntas agora, Dona Júlia. Mas acredite, é preciso. Pobre Natanael, matar-se assim. Responda-me com toda a sinceridade, Dona Júlia. A senhora acha que seu marido tinha motivos para se matar? Natanael? Sim. Que eu saiba, não. Talvez algum motivo que eu desconheça. A senhora e seu marido se davam bem? Sim, sim. Muito bem, embora. Continue, por favor. Bem, tínhamos algumas desavenças por causa de dinheiro. Ele era um tanto seguro, o senhor entende. Ele nunca me dava dinheiro para o que eu precisava. Mas a senhora não tinha a sua conta? Não, não. Nós éramos casados com separação de bens, inspetor. Ah, sim, sim. Quer dizer que, a menos que haja um testamento, quem vai herdar toda a sua imensa fortuna... É Clécio, Clécio. Mas ele é um bom menino. Já me disse que não ficarei sem nada. Que dividirá comigo o que couber da herança. Eu sei, eu sei, eu sei. A senhora estava ao lado de Célia Santucci, a secretária do seu marido, quando ela descobriu o cadáver? Não, não. Ao lado não, inspetor. Um pouco atrás, junto à porta. Quando Célia gritou, eu corri. E logo depois chegou Clécio. E o motorista? Olha, eu não vi o Manuel. Acho que ele só soube que havia acontecido alguma coisa grave quando a polícia chegou aqui. Dona Júlia, me responda. Que horas eram quando a secretária do seu marido saiu? Eu não vi Célia sair, inspetor. Estava na copa e não a vi sair. Só fui abrir a porta quando ela voltou para apanhar o casaco que havia esquecido. Muito bem. Bom, eu não vou lhe fazer mais perguntas por enquanto. A senhora pode sair, sim? Pois não. Mário, faça entrar a senhorita Célia. Sente-se, por favor, senhorita Célia. Mas eu já disse tudo o que sabia. Eu sei, senhorita Célia, eu sei. Mas o inspetor Lopes deseja interrogá-la novamente. Responda as suas perguntas, por favor. Está bem. Como secretária particular de Natanael Mourão, senhorita vinha sempre a esta casa fazer trabalhos extraordinários, não? Sim. Sempre que era preciso. A senhorita disse ao comissário que trabalhou com o banqueiro desde as 6 horas e que ele a dispensou às 8, não foi? Sim, foi. A que horas voltou, mais ou menos? Bem, pouco depois. Eu saí e mal cheguei à esquina quando eu senti frio e me lembrei do casaco. Aí voltei. Digamos, 10 minutos depois, então? É, mais ou menos isso. Quer dizer que Natanael Mourão cometeu suicídio neste intervalo de 10 minutos entre sua saída e sua volta. Senhorita Célia, diga-me, como secretária particular do morto, a par, como deve estar, de todos os seus negócios, acha que ele tinha motivo para se matar, senhorita Célia? Ele estava muito aborrecido. E pode me dizer por quê? Eu... Para dizer a verdade, eu não sei. Mas senti que ele estava deprimido. Esquisito mesmo. E se eu lhe disser com absoluta certeza que Natanael Mourão foi assassinado? Não. Quem poderia? Isso é exatamente o que pretendo descobrir. Quem foi? Senhorita, tem alguma ideia? Não. Ele se matou, inspetor. Eu o encontrei morto. Somente 10 minutos depois de o haver deixado vivo e bem disposto. Ainda tinha o revólver apertado na mão. Eu vi. Senhorita Célia, não é difícil matar uma pessoa e depois colocar a arma na mão desta mesma pessoa, dando a ideia de suicídio. Ninguém poderia ter feito isso. Foi ele mesmo. Eu lhe asseguro que não foi, não. Natanael Mourão foi assassinado, senhorita Célia. E eu não estou dizendo isso por palpite, é certeza mesmo. Se como é que o senhor pode saber? Eu sei e isso deve lhe bastar, senhorita. Natanael Mourão foi assassinado. E eu tomei a mim o encargo de agarrar o seu assassino ou assassina. Mas quem poderia matá-lo? Ele era um homem bom, compreensivo. Senhorita Célia, eu quero que pense bem e veja se não esqueceu de nos contar alguma coisa que provavelmente teria acontecido aqui neste escritório quando a senhorita aqui esteve. Não, eu não sei de nada. A senhorita não está dizendo isso com muita convicção, não. A dona Júlia esteve aqui, conversando com ele. E qual foi o assunto da conversa? Eu não sei, não, senhor, não sei. Passei para a antessala e fechei a porta. Da antessala não dava para ouvir o que se dizia aqui? Não, não dava. Mário! Pronto, inspetor Lopes. Você quer me dizer o que estava dizendo antes de chamar você? Ah, o senhor perguntou se da antessala não dava para ouvir o que se dizia nesse gabinete. Está bem, Mário. Pode sair e fechar a porta, tá? Agora podemos conversar direito, senhorita Célia. O senhor quer me obrigar a dizer o que não devo. Isso não é direito. Ajudar a polícia a desvendar um crime de morte é dever de todos. A senhorita quer falar agora? Sim. Eu ouvi... O quê? Eles. O senhor Mourão e dona Júlia discutiram... brigaram. Por quê? Por causa de dinheiro. Ela se queixou que ele nunca lhe dava o dinheiro de que precisava. E ele a acusou de gastar demais. Continue. Ele lhe disse que definitivamente não lhe daria mais dinheiro essa semana. Ela ficou furiosa e disse... Disse o que, senhorita Célia? Dona Júlia disse... Você vai se arrepender por me tratar assim. Juro que vai. Fazer, Lopes. A esposa do Natanael é a culpada. Se é que houve mesmo crime? É, comissário, você já viu alguém dar um tiro no próprio coração sem chamuscar de pólvora a roupa e a pele em volta do ferimento? Quer examinar o corpo? Não, é preciso. Desculpe tudo o que lhe disse antes e siga em frente, senhor Lopes. O caso é todo seu até o fim. Tá bom. Obrigado. Mário! Inspetor! Faça entrar Clécio Mourão. Inspetor, Célia me disse que o senhor acha que meu tio foi... Assassinado, senhor Clécio. Assassinado. Sente-se, por favor. Mas isso é absurdo. Quem desta casa poderia fazer uma barbaridade dessa? Quem, doutor? Por que não, senhor? Eu? Mas isso não tem propósito? Não tem pé nem cabeça? Porque iria eu, naturalmente, então... Naturalmente, o senhor sabe que seu tio casou com Dona Júlia com separação de bens, hã? Neste caso, parece-me que o único herdeiro de toda a enorme fortuna de Natanael Mourão é o senhor. Sim. Tô certo ou não? Sim, mas eu já disse a Júlia que dividirei com ela. Eu já sei disso também, senhor Clécio. Mas isso não afasta a hipótese de ser o senhor o assassino. O senhor está enganado. Eu não matei tio Natanael. Eu não o mataria mesmo que ele ameaçasse me deserdar. Ele não era simplesmente meu tio. Era muito mais. Era um pai para mim. Ele criou-me desde pequeno. Nunca deixou que me faltasse coisa alguma. Senhor, o senhor não pode nem imaginar o sofrimento que sinto por saber que ele está morto. O senhor não pode me acusar assim, não pode. Diga-me uma coisa, só mais uma coisinha, senhor Clécio. O senhor esteve aqui neste gabinete um pouco antes da morte do seu tio? Sim, eu estive, sim. Fazendo o quê? Eu vim lhe pedir dinheiro. Financiamento para uma indústria. E ele? Ele negou, comissário. Ele negou. Mas saí daqui deixando-o vivo. Célia testemunha. Ele estava trabalhando ali, naquela mesinha. E só voltei a esse gabinete quando escutei o grito de Célia. E onde o senhor se encontrava? Em meu quarto. No outro lado da casa. Preparava-me para sair. Não ouviu o tiro? O senhor acha que teria sido possível ouvir? Não, eu penso que não. Bom, o senhor pode sair agora, senhor Clécio. E por favor, mande aqui o motorista. Sim, senhor. Parece que ele é o maior suspeito, hein, Lopes? Logo veremos. Agora vamos ouvir o motorista e depois eu tentarei tirar uma conclusão final. Sente-se, Manuel. Obrigado, senhor inspetor. Mas saiba, senhor, que é motivo de grande sofrimento para mim estar nesse aposento, onde se encontra ainda o corpo sem vida de meu pobre patrão. Você gostava muito de Natanael Mourão, verdade? Muito, muito. Já disse aqui o senhor comissário, gostava demais do meu patrão. Até agora, não me conformo com a ideia que ele tenha se matado. Não sei nem mesmo por que teria feito isso. Tudo lhe corria tão bem e ele estava tão satisfeito da vida. Ainda 2 dias, quando saímos de carro, ele me disse que era um homem de muita sorte, porque tinha ganho uma grande soma numa transação difícil. E estava contente, muito contente, senhor inspetor. Como é que um homem contente pode se matar? Só os desiludidos da vida pensam em suicídio. E meu patrão não estava desiludido. Absolutamente. Você esteve aqui pouco antes dele morrer? Creio que estive, sim, senhor. Vim perguntar para que horas ele precisava do carro amanhã. Dona Célia estava ali, trabalhando na máquina de escrever. A dona Júlia estava na sala. E Clécio? Não vi o senhor Clécio, não, senhor. Está bem, Manoel. Está bem. Você pode ir. Sim, senhor. Com sua licença. Então, Lopes, acabaram os interrogatórios. Tanto nervoso esse motorista, você não achou? Pouco, pouco. Bem, mas sim, sim, os interrogatórios acabaram por enquanto. Mas afinal, se o banqueiro foi mesmo assassinado, quem o matou? Você já devia ter dado com o assassino. Nós chegaremos lá se o meu palpite estiver certo. Palpite? Você ainda está na fase dos palpites. Como é que o grande inspetor Lopes pode fazer... Pode, pode. E por favor, comissário, não corte os fios do meu pensamento papagaiando desse jeito. Papagaiando? Você já se deu conta de que me está insultando? O que lhe parece? Eu peço apenas que me deixe pensar. Eu já tenho os fios da meada, já tenho. Agora basta destacar um e pronto. O matador de Natanael Mourão está no papo. Você é muito prosa, isso sim. Quem está fazendo? Apenas continuo seguindo meus palpites, caro comissário. Você não perde nada por esperar. Se você fracassar, meu caro, eu vou passar um mês inteiro divertindo-me à sua custa. Palavra de honra. O que, que é? Você vai escrever a máquina? Vou. Mas Lopes, esse aí... Um momento, comissário, um momento. Por favor, não me atrapalhe agora. Não me atrapalhe. Tenho 2 palpites. E penso que ambos darão certo. Mas o que é que você fez, homem? Alterando aí o... Eu me responsabilizo por tudo que eu estou fazendo. Poxa vida, quer fazer o favor de me deixar agir? Você disse antes que me dava plena liberdade, lembra? Mas se você der a mancada, a bomba vai arrebentar inteirinha em cima de mim, Lopes. Eu disse que assumo a responsabilidade, comissário. Agora fique de um lado e não me interrompa. O que é que você vai fazer? Continuar com os interrogatórios. Sente-se ali e fique firme. Oh, diabo. Mário! Faça entrar a senhorita Célia Santucci. O senhor me chamou? Sim, chamei, senhorita Célia, para lhe fazer mais algumas perguntas. Primeiro eu quero que me diga, há quanto tempo era secretária particular de Natanael Mourão? Há 3 anos, aproximadamente. 3 anos? Sim. E há quanto tempo está apaixonada por Clécio Mourão? Inspetor, Eu creio que o senhor está enganado. Eu não... A senhorita procura negar um fato, mas faz isso sem convicção. Eu tenho certeza de que ama Clécio Mourão e que espera casar com ele agora que é herdeiro da imensa fortuna deixada pelo tio. Não estou enganado, senhorita Célia. Eu sei que está apaixonada pelo sobrinho de seu ex-patrão. Bem, o senhor descobriu. E eu não tenho mesmo necessidade de negar. Acho que não é crime a gente gostar de alguém. Eu amo Clécio há mais de um ano. E ele? Corresponde ao seu amor? Sim, corresponde. Clécio me ama também. E já poderíamos até estar casados. É pena. Por que o senhor diz isso? Por quê? Senhorita Célia, Natanael Mourão foi encontrado morto sobre aquela escrivaninha. E sob a sua mão esquerda foi encontrado um bilhete datilografado. Este bilhete. Eu gostaria que a senhorita olhasse bem aqui, ó. Aqui. Para o canto direito do bilhete. Embaixo. Não. Eu não... Sim. As suas iniciais, senhorita Célia. C.S. Célia Santucci. Tal como a senhorita coloca em todas as cartas e relatórios que bate a máquina. Não. Distraiu-se, senhorita Célia. Distraiu-se. A perfeita secretária jamais deixa de colocar as suas iniciais no canto inferior direito dos papéis que datilografa. Sim, Célia Santucci. Você matou Natanael Mourão. Colocou o revólver entre seus dedos para simular suicídio e saiu silenciosamente para voltar depois e fazer então uma falsa cena de terror ao encontrar o cadáver. Não foi isso? O senhor descobriu tudo. Sim, fui eu. Matei porque, com ele vivo, eu nunca poderia ser esposa de Clécio. Por causa da religião, o senhor Mourão prometeu deserdar Clécio se ele casasse comigo. E Clécio não é homem capaz de viver sem dinheiro. Ele me disse que não podia casar comigo por causa do tio. Eu odiei o senhor Mourão desde então. Por que o senhor foi aparecer para estragar tudo? Por quê? Todos já estavam certos do suicídio. E eu ia ser feliz com Clécio. Engano seu, Célia. Você não é propriamente uma criminosa. E nunca seria feliz se o crime não fosse descoberto. Você viveria sempre atormentada pelo remorso. Agora nada mais me importa. Nada mais. Eu só quero morrer. Isso aqui não, Célia. Não, você matou um homem. Contraiu uma enorme dívida para com a sociedade. Você precisa viver para receber o castigo que merece. O senhor estragou tudo. A assassina de Natanael Mourão está à sua disposição, caro comissário. Sim. Depois explicaremos tudo aos outros, especialmente a Clécio. Muito bem. Vamos indo, moça. Mário, esta moça matou Natanael Mourão. Leve-a para o carro e fique lá vigiando-a bem. Eu irei logo. Sim, senhor. Passe em frente. Se alguém lhe fizer perguntas, diga que já iremos explicar tudo, viu? Sim, senhor. Bem, comissário, Eu acho que eu vou andando. O que que lhe parece? Não, não, senhor. Espere aí, meu caro. O truque das iniciais, eu preciso felicitar você pela ideia. Um truque simples, comissário, mas que deu ótimo resultado, como o senhor viu. É claro que não havia nenhuma inicial no bilhete original que ela escreveu. Mas seria o cúmulo do descuido, né? E ela não se lembrou disso. Você chega a ser diabólico. Além do mais, ninguém bate uma carta à máquina para explicar suicídio, ou não é? Se Nathaniela tivesse escrito, por certo teria sido à mão, para que não houvesse dúvida alguma quanto à sua autenticidade. Isso é verdade, isso é verdade. Esse não foi um caso difícil. Não foi não, porque a criminosa cometeu muitos erros, comissário. Bem, o tiro que não deixou o chamusco de pólvora e que eu deixei passar como o mais perfeito dos idiotas. Mas não foi só esse, não. Eu é que não percebi coisa nenhuma. Há momentos em que eu penso se não errei de profissão. Ah, mas não se diminua tanto, comissário. Afinal, um policial é um ser humano e não um super-homem, né? Mas voltando a Célia Santucci, posso lhe apontar até outro dos seus erros, que foi o tentar acusar frontalmente Júlia Mourão do crime, contando abertamente que ela havia discutido e brigado com seu marido neste gabinete por causa de dinheiro. Mas isso aconteceu mesmo. A própria Júlia confirmou. No entanto, para mim foi o princípio de tudo, comissário. Por quê, inspetor? Porque ela acusou Júlia, mas não acusou Clécio. Compreendeu? Ela acusou Júlia, mas não acusou Clécio. Certo. Ele também esteve aqui nesse gabinete e também discutiu com o tio por causa de dinheiro. E diante de Célia, conforme o próprio Clécio nos contou, foi aí que percebi que ela gostava do rapaz. Você é mesmo diabólico, Lopes. Bem, agora eu me vou. Enquanto você vai contar tudo aos outros. O que que lhe parece? Por que não vai comigo? Porque não há mais nada que descobrir, comissário. Você sabe muito bem como eu sou. Cessou o mistério, cessou o meu interesse. Eu sou muito bom. Tchau. Até logo, rapaz. Olha. Ei. Pare com essa história, comissário, de dizer que eu sou diabólico. O que eu não tenho culpa é que eu seja bom e você ser cego. Vá pro diabo que o carregue, Lopes! Vá pro diabo!